Por volta de 4 horas e 57 minutos da madrugada deste sábado, socorristas do SIAT e policiais militares foram deslocados para o atendimento de uma situação de briga generalizada na Avenida Surubino Porto Meira, nas proximidades do Colégio Três Fronteiras. Só o Corpo de Bombeiros deslocou para o endereço duas ambulâncias e um apoio médico. A informação é de que havia uma pessoa ferida por golpes de arma branca e outra por golpes de madeira ou qualquer outro tipo de objeto contundente. Seria, no caso, uma agressão. Os policiais militares também estiveram na ocorrência e detiveram um indivíduo que apresentou-se como presidente da Associação de Moradores do bairro. A confusão aconteceu durante uma bebedeira, segundo testemunhas. Feita a prisão do acusado, ele acabou sendo posteriormente liberado para a ambulância do SIAT, pois ele precisou de encaminhamento à casa hospitalar. Contusões e escoriações em couro cabeludo era o que ele apresentava. Chegou andando ao hospital. Atendido inicialmente no local, o indivíduo que apresentava maior gravidade tinha uma perfuração em abdômen, por isso o acionamento do médico. O cabo Valdir Assi, da PM, contou detalhes da ocorrência, mas não soube dizer muita coisa, pois nem a própria polícia ainda conseguiu saber o que aconteceu no local. A central nos passou a situação de vias de fato, né, com lesão corporal, seguida por arma branca, faca. Aí chegando no local, localizamos esses dois elementos aí todos sangrando, que tinham discutido por algo entre eles ali, estavam embriagados, né, e causaram assim, pelas vias de fato e causaram por alguma arma branca, várias lesões no corpo. Um está com um corte na barriga, perto do tórax, lado esquerdo, e outro com um corte na cabeça e no braço, parece. A explicação do porquê dessa confusão não apareceu? Ainda não, é cachaça, né? Cachaça. Amanhecendo o dia, o povo no boteco bebendo. Sempre assim? Sempre, sempre. Agora, o que acontece? Que os dois vão ser medicados? Vamos verificar a situação dele, levantar os dados dele e passar para o nosso superior para ver a providência que vai ser feita. Um deles se identificou como o presidente da Associação de Moradores? Sim, segundo ele, sim. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.